Deixa no 168, complete o RNAV com a visão com a pista. Vai completar o RNAV com o 168. Bono 705, chame o centro Recife. Frequência 1251, no caso negativo, 12835. Obrigado, obrigado. Tá no visual, gol, 1168, passando 366. 1168, complete aproximação, Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. 1895, gol, 1168. Gol 1168, passando 366. Gol 1168, boa noite. Sou autorizado, pista na 0, vento 170 graus, zona 09. A livre curso 10, gol 1168. Só pra confirmar, vai querer que informa na BA? Negativo, 1188, pode prosseguir normal. Tá ok, obrigado, 1168. 1168, solo 22, libere pra cima direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 211, boa noite, gol. 1168. 8, desça para 4.000 pés, Buena Prodo, senhor Vitor, 368, sua identificação. Tio, ajuste no 013. fazer melhor então, vamos fazer um Barra Bruta Serra Vitor 368, estou sendo identificação, desça para 4 mil pés. Mas o destino 0 no 3. Autorizado Renave, ajuste 1013, informe estabilizado. autorizado. 73858, Torre Salvador, e 118, décimo 9. 2217. Salvador, boa noite, 3858. 3858, autorizado pouso no zero, vento 150 graus, 09. Para Sierra Victor 366? Pronto. 366, descendo 7, 2, 5. Água 2500 autorizada, ajuste no 02 e faça estabilizado. E 12, descendo 7, 2, 5. Sierra 360, informado. Siga aqui no Deus. Pelo Delta está sob vetor, mantém a proa 070. Vitor pelo Delta. 244 direito no 211. 3.000 pés, ajuste no 012. Vitor pelo Delta. Vai fazer a final do NTB Zulu. Zero, autorizada a decolagem da 10, vento 160 graus 08 mais. Decolagem 10, 09, 0. Muito boa noite, agora 09, 6. 9, meu cordial, sua identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 012, voe na Porto Serra Vitor 369. 4.000, 012. Essa posição para bogue no momento, cruza 210, vigilância. Realmente 369. Decolado 25, controle Salvador no 208. 208, tá na 090. 90, contato radar na decolagem, saída Arboruno, vigilância no perfil. Arboruno, tá na 090. Controle Salvador, boa noite, essa 3662, passo 2-0-0 para 1-7-0. Quem tiver informação, Wiki. 3662, acione identificação, desça para 4.100, ajustado em 1012. Autorizado lá na produção, Victor 369. Descendo para 4.100, apresente direto Serra Victor 369, ou Serra 3662. Estabilizar a aeronave, Xanã 6310. Estou indo Salvador em 1-8-95, Xanã 6310. 295, obrigado pelo trabalho. Salvador, uma boa Xanã 6310, estabilizado na aeronave. Xanamé 3-0, utilizado, pouso no 0, vento 160007. Eu estou pronto, Xanamé 3-0. 910 pode voar, leva? Obrigado, Elefa, 910. Solo 53, direito no 211. 211, obrigado, boa noite. Valeu, bônus 096, posso levar o 372 a presente? Negativo. 369 e 366, após o 372 autorizado e RNAV, informe estabilizado. Formarei estabilizado, 096. Indicada. 3662, indicada. 010, cruza nível 140, chame centro Recife, frequência 12, correção, 1288, alterna 1260. 12260, 9010, boa. Senhor Kilo Delta, mantém a velocidade, está autorizado a interceptar. Vamos passando do lado. Ativo. A 3662 é o controle. Controle para sequenciamento, curva esquerda, vou indo na proa 015. A 3660. Emite a magnética 130 de Simbra. Então confirma, está na 3660 ou está na 3662? Corrigindo, está na 3662. Curva esquerda, vou indo na proa 015. Limitado pela magnética 130 de Simbra. Esquerda, proa 015, limitado pela 130 de Simbra, está na 3662. Estabilizado agora na 096. Dono 096, chame a torre, frequência 118, decimal 9. 8895 a torre, obrigado. Salvador, muito boa noite, chegou na 096. Dono 096, traça do estado. Autorizado pouso no 0, vento 150 graus 08 mais. E aí, Vitor, 096. Só para manter a velocidade até onde deve ser, Simbra. Mantendo a velocidade até Simbra, mantendo 3.000 pés, 3.000 de alto. Mantido, está sobre a ilha no momento. Controle, poderia confirmar só o tipo da aeronave que nos precede, por favor, a velocidade que você está mantendo. O Pat 4 está com 200, está com 180 nós. Ok, está dois, desça para 3.000 pés, ajustando 013. 3.013, ou está 3.662, está reduzindo para 170. Tira Delta, pode descer para 2.000 pés? Desça para 2.000 pés, ajustando 013. Autorizado a sinal do NTB Zulu, Vitor Kilo Delta, aguarde para a redução. 2.103, autorizado a NTB Zulu, Vitor Kilo Delta. Solos 2200, direita no 2111. Direita 219, voo 0901. 1211, boa noite. 211, obrigado. Daqui a pouco a gente vai voltar agora. Né? Fiz até 3.000 pés. Direita 366, descendo para 3.000. Vou estar 3662. Motivo. Estabilizado, a gente pegou um, Vitor Kilo Delta. Ficha na torre 118.95. 118.95, Vitor Kilo Delta. 62 é o controle? É, escuta. Eu não sei, meu equipamento aqui, surtou até a proa 180. Confia? Uma visualização da aeronave indo até a proa 180, só estou tendo confirmação. Não, negativo, quando você autorizou curva direita, a gente já deu direto Serra Vitor 366 e está voando ponto desde então. Já, 366, assim que passar o setor da ilha, está autorizado a descida para 25003. Ok. Tem que passar a ilha, desce 2500, tá 3662. A 2, 3662 ultrapassou a ilha, autorizado descida para 2500 PEX, autorizado procedimento. O ajuste no 03 enquanto estabilizado. Que é autorizado, Renato, da 10, a reportagem estabilizada está 3662. Gente, confirme já três checados. Tomado, seu Vitor Kilo Delta. Autorizado pouso na 7, vento 150 graus, 062 de mais, Vitor Kilo Delta. Autorizado Fischer 17, Vitor Kilo Delta. Torre, boa noite. 12043, ponte espera, vamos ver. 12043, autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 150 graus, 062 de nós. Livre alinhamento e decolagem da 1-0, gol 2043. Kilo Delta, solo aos 04, direita estacionar para pensar livre. Boa noite. Estabilizado na final da 10, na 3662. 3662, complete aproximação, chama a torre Salvador, frequência 18.95. 18.95, ó. O 2043, circulado 06, controle Salvador no 208. Quando 20.8, bom, 2043, boa. Balanço de controle, gol 2043, na sua escuta. 2043, e a saída da Elvis, né? Vira, é o vigilante, obrigado, gol 2043. Victor, Salvador, boa noite, tá? 3662, aproximação final, pista no zero. 3662, autorizado pouso no zero, vento 150 graus 08. Autorizado pouso, pista 10, tá? 3662. B62, direito no 211 no solo Salvador. Direito no 211, boa noite. Zero 043, chame o centro Recife em 1251, alterna 12835.